Sobre negras no corpo. Talvez de prazeres incontrolados, recusou o seu nome, como com os lábios pintados. Não sei o que foi, por ou injusta necessidade. Que amavam, então corri, corri para ti. em terra alheia, pois cansamos em terra alheia. Namoraram e casaram, mas nunca se deram bem, mas nunca se deram bem, mas nunca se deram bem. Ela foi para a casa dela e ele vi com nada, mãe, ele vi com nada, mãe, ele vi com nada, mãe. Passar a ribeirinha pôs o pé, mulher a meia pôs o pé, mulher a meia pôs o pé, mulher a meia. Não cansei na minha terra, fui casar em terra alheia, fui casar em terra alheia, fui casar em terra alheia. Namoraram e casaram, mas nunca se deram bem, mas nunca se deram bem, mas nunca se deram bem.